Alô, boa noite, Webjet Whisky Gillette. Whisky Gillette India, boa noite. India para reboque, do pátio 3 para o pátio principal, posição 5. Dado é quanto no término, o portão 5, Whisky Gillette India. Reportará o término. reporte finalizado. Bom dia, Renato. Bom dia. Salvador, bom dia. Whisky Juliette Vitor. Whisky Juliette Vitor, bom dia. Estação de reboque, saída do pátio 3 até o pátio principal, portão 01. Autorizado, reporta no término, portão 01, Whisky Juliette Vitor. Sente, reportaria o término.